Salve, salve, rapaziada. E aí, moleque? E aí, chave? Mesmo, moleque? Mano, tô com CD aqui de novo pra vocês ouvir, ó. Vai me dizer que é a falange. É. 5 anos depois. É isso mesmo, voltamos. A falange. 2015. Tamo de volta. Digão na produção. Bomba caseira. BCD Paulista. 011 SP. Vai segurar. É desse jeito. É pior. Porque os gato preto na quebrada. É pior. Que espelho quebrado, né, meu par? É pior. Porque eu passar debaixo da escada. Então espalha. O neguinho da falange é cabral. É pior. Porque os gato preto na quebrada. É pior. Que espelho quebrado, né, meu par? É pior. Porque passar debaixo da escada, então espalha. O neguinho da falange é fica bravo. Fica bravo. Fica bravo. Fica bravo. Fica bravo. Fica bravo. Fica bravo. O neguinho da falange é fica bravo. Fica a quando subir pra bater. Fugando, step on the ground pros moleque do BC. Pra gatona, molecote, pra tocar no coração. Headphone, no sound clown e nos fundos de busão. Voltamo mesmo. Quatro neguinho na madruga. Cês quer pancada, então aperta o cinto e segura. Acha muralha, trica vidraça. Toma que é de graça. Treme sua casa, fica se ataca. Os moleque é zica bravo. E bota o bang pra ferver. Quanto mais quente, melhor. Bandeira RAP, erguida fé e suor. Vou perguntar pra você. Então, que cê quer? Cê fala que faz mó corre, mas mete mó migué. Pra responder a questão, tem que entender de negócio. Contando as onças, lado a lado com o sócio. A missão chama. No duelo a gente trava. RAP em si é zica brava. Pra quem tava esperando demorou, mas chegou. Pra quem tava secando, se joga o bagulho molhou. Meio de campo embaçou, seu castelo esfarelou. Nos primeiros minutos se pá, já infartou. A falange pique, locomotiva desgovernada. Fechado com a velha escola, somando com a nova safra. Voltei pra exterminar sua matilha de coiotes. Zerar seus boicotes, tô para os malotes. É pior. Porque os gato preto na quebrada. É pior. Que espelho quebrado, né, meu par? É pior. Porque eu passar debaixo da escada. Então espalha. O neguinho da falange é zica brava. É pior. Porque os gato preto na quebrada. É pior. Que espelho quebrado, né, meu par? É pior. Porque passar debaixo da escada. Então espalha. O neguinho da falange é zica brava. Yeah, yeah, yeah. The record from East London, UK. Prince of Rock. I was only on the mission with my niggas. Digão. Então, from ABCD, Paulista, São Paulo, Brasil. Aquí es de Homie Conejo representando México desde Boston. Conexión México-Brasil. A Falange, Zica Brava. Hey, aquí el Heco, anunció el Missoura Studio. ABCD Paulista, la conexión Brasil-Colombia. A Falange, Zica Brava. Ajá. A falange, zica brava, they represent real hip hop. Yeah, MC Mortão, Boston, tu ABC Paulista, Brasil, connection. O bagulho é louco, hein? Vocês vai gostar. É zica mesmo.